dia. Nunca mais vi essa música, esqueci já. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricodou na galinha. Levanta, o cavalinho já pulou da cama, e o pintinho virou seu pijama, e o santinho tum, tum, tum, tum, tum, tum. Lá na fazendinha é manhã. Deixar de mãe, vem pra cá. Manhã e mãe é legal, né? É uma rima, não é? Deixar, já é manhã. Deixar de mãe, legal. Bom. Bom dia, Daniele, Alexandre Dimas, Luciano, Vinícius, Matheus Kurczewski, Camila, Matheus, Iago. Daniela, Luciano, Jefferson, César, Kemely, Arilton, Márcio, Michele, Tatendo, Adão, Camila, meu filho não gosta de bebida, não? Jorge, Taoneuza, Raul, Luiz, Gabriel, Patti, te vejo mais tarde na Locoweb. Quem mais vai na Locoweb hoje? Alguém mais vai me ver na Locoweb? Fernando, Adriano, Michele, Kemely, Vilarinho, Victor, bom dia. Divaldo, grande Divaldo. Brother aí, lá de Recife, Garanhuns. Foi da turma 2, eu acho, né, Divaldo? Uma das primeiras. Produziu meu show lá em Garanhuns. É nóis. Hit da manhã, fazendinha, sim. Fazendinha é sempre bom. Cheiro na sereia. Acordei cedo, queria ver ao vivo. É nóis, Adriano. É nóis. Ao vivo é bom. Ao vivo é igual, na verdade, que eu gravava. É igual, acho que não, mas. Tem uma energia, né? É. Tem uma energia. O fato de estar ao vivo, mesmo à distância, essas carinhas aparecendo aqui, tem uma energia. Organizar, Alessandra, nos conhecemos lá no Conrado, Edivaldo, Albert, Silvio, Eduardo, Mário, Carla, Ana, Diogo, Leonardo, Débora, Malena, Sinara, Marco, Zeca, Hilton. Massa. Ó, hoje eu. Terex Fortaleza, Nilson, porra, que massa. Chuchu TV. Chuchu TV? Não conheço, não. O que é Chuchu TV? Procurar. Arapiraca de novo. Renova a alma. Turma 1, Edivaldo. Porra! Aê, gamer. Recife, Recife, eu tô pra ir. Acho que eu vou no final de julho. Talvez. Massa. É, viagem agora, eu vou para Porto Alegre, no evento da Federação Brasileira de Varejo, Marcelão Arruda. É a única viagem que eu lembro agora, fora as coisas aqui em São Paulo. Tô viajando pouco, tô focado na Keep Learning School, da minha neném. Enfim, passei bons anos viajando pra caralho, agora eu tô mais quieto. Ó, hoje eu não vou falar de uma revista, eu quero falar. Vou partilhar um pouco do. Quem me acompanha nos stories aí, no Instagram Stories. Turma Técnicas, isso é nóis. Turma Técnicas é nóis. E eu queria falar um pouco do encontro que eu tive ontem com o Peter Diamandis. Quem viu nos stories aí acompanhou. Esse cara, Peter Diamandis, ele é um cara. Ele é um dos meus ídolos mor. Ele é um dos meus ídolos mor. Ele, enfim, ele é foda pra caralho. Ele. Um livro que eu falo muito. Já me ouviram falar muito desse livro. É o livro que mais importante da minha vida. Não só pelo conteúdo do livro. Não é só questão do conteúdo, mas. É porque ele me fez conhecer a Singularity, me pilhou para esse assunto e blá blá blá, e me fez aplicar, e eu fui pro negócio lá e trocou a minha chave. Então ele foi o gatilho. Se fosse escolher um livro no mundo que mais impactou minha vida, foi esse aqui, Abundância. E o Peter é um dos autores. Ele também é o fundador e sócio lá da Singularity, da escola que eu estudei, que lá no Vale do Silício, funciona dentro da NASA. Ele veio no Brasil ontem para um evento, e aí ele fez um jantar com alunos. Eu tinha marcado um pouco antes do jantar também para conversar com ele e com o AJ, que é um cara que foi meu colega de turma e que hoje em dia é o assistente pessoal dele. E para falar sobre do curso online, o Peter tá entrando em curso online e ele quer fazer uma parceria aqui no Brasil, então foi do caralho esse assunto. Mas não queria falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a conversa lá, em geral. Ele falou 15 minutos, só dando um update do que ele tá rolando na vida dele, nos negócios dele, e depois rolou umas perguntas lá. Beleza. Eu não tô com sono, não. Foi um bocejo, mas. Bocejo significa o quê, hein? Significa que sono, é. Não dá pra. Livros de futurismos. Contando com você pra acordar mais cedo nas férias. Tô lendo Ramon. Lendo Abundância é muito bom. Livro é demais. Continuo odiando os robôs. É uma opção sua, Camila, sempre. Peter Diamandis, figuraça assim. Eu te acompanho. Outro foi foda. Troquei a ideia no meetup do Goff. Minha dúvida de ontem. Como você fez para ganhar tanto dinheiro com a ideia da habilidade do futuro? Vou falar na palestra da Locweb hoje. Sempre te acompanha, vai falar de ontem, sim. Tá encontrando com o homem, pô, é essa. É um dia, né? Encontro de cué rola. Evento do Lido em Recife, estaremos lá. Nem sei se a data é essa, acho que essa data, nem sei, sabe aqui. Foi a luz de velas. Bocejo pode ser fome. Sim. É verdade, quando interessante. Pode ser. Eu acordei, começou a água, daqui a pouco com um cafezinho. E aí, beleza. Fala um pouco de ontem lá. O que tá reprisando toda terça noite, Marcos? Deixa eu falar um pouco de lá ontem. O Peter, ele primeiro mostrou lá quais são os três big goals dele, big metas dele. Então, uma é estender a vida humana com saúde, né? E aí ele tem várias empresas ligadas à longevidade, como a Human Longevity, que está vendo um negócio de banco de dados genético e para linkar com informação de DNA de pacientes pelo mundo todo para fazer predição, para prever doenças. Enfim, o que ele está fazendo, que falava-se muito da Singularity. E assim, pode ser assustador e a gente pode se assustar ou aceitar que não é menos, mas eles estão digitalizando a vida. O que é digitalizar? É tornar em dígitos. Porque de fato, o nosso DNA, ele é uma série de bilhões, 3 bilhões, eu acho, de pares daquelas letras A, T, C, N, né? ATCN, as letras dos pares do DNA. E tudo aquilo, eles já conseguiram transformar em dígitos, em números, ou seja, o seu código genético, ele virou um código-fonte, como se fosse de um software, né? E a partir disso, você consegue combinar com os códigos genéticos de pessoas do mundo todo, num grande banco de dados mundial. É meio assustador esse assunto assim, que se parece que a gente está brincando com a vida, mas é isso. O objetivo é estender a vida, né, com saúde. Enfim, essa é a viagem dele. Ele fez uns. E aí, ele faz umas competições, XPRIZE, que dá milhões de dólares para quem criar projetos que envolvam isso e tal, enfim. O segundo grande goal dele lá é expandir o acesso da humanidade a recursos. Que basicamente é exploração espacial, mineração espacial. Então, ele também tem uma empresa lá, Planetary Resources, que está, através de drones espaciais, minerando asteroides em busca de minerais. E, enfim, viagem também, mas a gente fudeu os recursos do nosso. Está fudendo, né, nossos planetas. Eles estão atrás de mais recursos, não só fora do planeta, mas também mapeando fundo de oceano, enfim. E é outra parada dele, acesso a recursos. E o terceiro é mais genérico, que ele fala que é resolver grandes problemas globais, né? E aí eu entendo que o primeiro de vida é um problema global, acesso a recursos também é um problema global. Então o terceiro é meio que os outros todos, não desmerecendo, mas aí entra fome, então como produzir alimento para todo mundo, né? A questão de saúde, devices, cara, ele fez uma parada, isso aqui, deixa eu compartilhar, que é bem foda. E está muito conectado com o assunto que a gente falou de robótica e até com o assunto XPRIZE Tricoder. É só o seguinte, velho. Essa XPRIZE é a fundação do Peter. Peter é esse cara aqui. É a fundação do Peter XPRIZE, que é uma fundação que ela é genial. É genial isso aqui. É genial. Ele basicamente cria competições, pega dinheiros de fundos, de bilionários, e cria competições para criar coisas fodas, dando um monte de grana. Então, tem esse aqui, que é para criar alguma coisa de espaço. Esse aqui que tem a ver com educação, fazer crianças aprenderem a ler. Esse aqui é para adultos analfabetos. Esse aqui é para inteligência artificial. Esse aqui é para gás carbônico, emissão de gás carbônico, como transformar em coisas. Esse aqui é para exploração do fundo do oceano. Esse aqui é para tirar água do ar. E esse aqui é para comunidades, segurança de comunidade, né? Esses estão em aberto. Aí, ó, eles dão uma puta grana, dão um desafio específico. E aí, times de pesquisadores. E aí, é como se fosse o crowd innovation. Em vez de a inovação ficar fechada, num grupo de pessoas, ele abre para o mundo para aparecer aí. E aqui são outros que ele já rolou, outros prêmios que já rolou. Esse aqui eu conhecia essa mulher aqui, Ansari, que foi a mulher que foi primeiro viagem espacial. Esse aqui que eu ia falar, ó. Esse aqui, por exemplo, é um prêmio que já rolou, que eles já conseguiram. Ele deu 2,5 milhões para esse time aqui, que basicamente eles criaram um dispositivo, e aí tinha várias restrições de preço, de como tem que ser, para ser uma espécie de médico, foi inspirado em Star Trek, uma espécie de médico. Deixa eu ver aqui, explica. Uma espécie de médico na palma da mão. E aí, ó, um aparelho que consegue medir anemia, fibrilação, não sei o quê, um monte de coisas consegue medir. Tem uma imagem que ele mostrou ontem que é meio foda, tá no meio. Eu mandei para mim mesmo aqui no Slack da empresa, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem é meio foda. Ele botou lá o aparelho que foi criado, é um app, eu não sei se isso aqui é real, mas enfim. E ele colocou é maior ou igual a alguns médicos. É meio polêmico, lógico isso, porque isso implica, ah, mas e o carinho do médico? Claro, o carinho ele não vai substituir. Vai precisar ter um médico aqui. A questão é, algumas tecnologias, em vez de numa cidade de interior precisar ter 20 médicos, talvez precise ter dois. Porque a tecnologia já vai agilizar um monte de coisas, um monte de diagnósticos, tratamentos, e o médico humano vai chegar só para os casos extremos, para os casos que precisem de uma análise especial e tal. Então, isso está muito conectado com a minha série Habilidades do Futuro. Deixa eu voltar um pouco aqui pra gente aqui. O som voltou, porra? Tava sem som? Será que os ETs vêm à Terra ainda? Aracati ali na foto? Aracati na foto, onde? Programação biológica, caixa de som queimou. Oxe, caro vai ser o frete. Já merendou ainda não. Assustador. A TGT não, é a TGT não, é a TGC. Que massa, a TCG. E o som ficou de fora, foi? E isso está muito conectado com a minha série. Quem já viu a série Habilidades do Futuro? Acho que a maioria já viu, né? A minha série Habilidades do Futuro, que eu regravei com alguns updates. Assim, quem já viu, não tem muita, muita, muita novidade, não. Mas é mais a questão de. Tá aqui, Habilidades do Futuro, série original Keep Learning School. Na próxima masterização, isso aqui vai virar um mega documentário, Habilidades do Futuro. Hoje ainda, mais tarde, entra o primeiro episódio, em que eu falo um pouco sobre o futuro, futuro do essas mudanças loucas que estão acontecendo no futuro, muito nessa pegada da Singularity. No segundo episódio, que vai ser domingo agora, na Hora do Fantástico, é o episódio mais legal, que eu vou gravar hoje à noite, que é sobre as habilidades do futuro. Que habilidades vão fazer a diferença nesse futuro louco aí, em que a tecnologia vai invadir as nossas vidas de forma incrível. Né? Então, assiste aí, habilidades.keeplearningschool.com. Mais tarde, quando a minha equipe acordar toda, eles vão colocar no ar aí. E aí outra coisa que, sim, e aí Peter falou umas coisas interessantes, né? Por exemplo, uma coisa que ele sempre fala, né? Sim, deixa eu falar outra coisa. Teve um outro prêmio que rolou, foi o seguinte, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Outro prêmio que rolou lá foi esse prêmio aqui, ó. Tá rolando, eu acho, ou rolou, não sei. Que rolou que eu não vi lá, Avatar XPRIZE, que é uma competição para criar um robô, um avatar, um boneco desse robô, né? Um robô desse aí. Só que como é que funciona? Peter, ou um médico, né? Ele, na casa dele, veste esse traje todo tátil, né? Esse traje todo tátil. E em outro lugar do mundo, existe um robô que vai falar tudo que Peter falar, que se Peter andar, ele anda, Peter pode andar para um lado e para o outro, Peter vai estar com óculos de realidade virtual, vendo o ambiente em que o robô está. Isso quer dizer que você consegue mandar um médico robô para uma área remota da África, de onde for, que na verdade é um médico de verdade que está na cidade dele, e que ele vai cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas e vai fazer análise e tal. Uma puta viagem, né? É quase que um teletransporte, né? E isso tá rolando, tá, pessoal? Isso não é uma ideia que ele teve, não. Ele juntou milhões e aí botou na roda, e aí tem equipes de inovação do mundo todo tentando desenvolver esse protótipo para ganhar esses milhões. O bagulho é sério. É corrida pela inovação. Mais interessante de tudo, quem é o principal patrocinador desse prêmio aqui? Tá vendo aqui embaixo? Ana? Ana é a companhia aérea do Japão, a segunda maior do Japão, a sétima maior do mundo, sétima maior companhia aérea do mundo, e ela que tá bancando. Aí, veja que louco. Companhia aérea está bancando isso. Por que ela está fazendo isso? Porque, para pra pensar, se isso vira daqui a alguns anos, menos anos do que a gente imagina, se isso vira mais acessível, isso pode afetar incrivelmente o negócio das companhias aéreas. Porque é uma espécie de teletransporte. Ninguém viaja mais, vai acabar tudo? Não. Nada é acabar tudo. Mas é um bagulho que vai ter algum impacto. E aí, o que acontece? Em vez de... É o que a maioria das pessoas e empresas faz. Não, isso não é comigo. Não, isso não é comigo. Não, vai demorar para ser comigo. Não, não sei o quê. Cara, aí uma frase que Peter falou ontem. Como é que eu anotei aqui? Disrupt. You do or someone else do. Disrupção. Disrupção é uma palavra... Está sendo muito falada, né? Mas... não tem um significado histórico quando fulano criou, mas vamos entender disrupção por mudanças radicais. Mudanças radicais. No seu segmento, na sua profissão, na sua empresa. Então, mudanças radicais, elas vão acontecer. Sempre aconteceram mudanças, mas agora elas são radicais. Porque estamos no momento da tecnologia e da colaboração humana. Cara, um dos motivos, não é só que o homem não ficou mais inteligente, não. O homem de anos pra cá, a gente não ficou mais inteligente, não. O que aconteceu foi que de anos pra cá, a gente criou uma rede internacional de colaboração, chamada internet. Mais recentemente, a possibilidade mobile dessa rede estar com você 24 horas. E isso conectou as inteligências dos humanos. Não é que a gente ficou mais inteligente, a gente apenas tem as nossas inteligências conectadas. E aí, meu amigo, é combinação de repertórios do mundo todo criando coisas. Aí é loucura, entendeu? Então, assim, obrigado ali, cafezinho. Enfim, é foda, né? A companhia aérea. Então, assim, velho, olha pra sua profissão. Se alguém vai quebrar essa empresa, seja você. É isso mesmo. Olha pro seu trabalho, pra sua profissão. E só existe uma certeza. O mundo é cheio de incertezas. A única certeza é que vão ter mudanças radicais nos próximos 10 anos. É a única certeza. Ah, não, mas não sei o que, mas o meu não. Não tenta te enrolar, não. Não tenta te enrolar, não. Perfeito, Alexandre. Mastermind é conectar inteligências. Perfeito. Eu divulguei a mentoria no Mastermind? Não, divulguei não. Eu levantei o assunto, mas não divulguei não. A degustação é top, mas não consegui informação de valores. 10 de julho a gente vai divulgar. A gente está fazendo uma mudança na precificação do curso. Vão ter duas opções, formas de pagamento diferentes e tal. Então, a gente vai divulgar 10 de julho. Então, assim, a única certeza é que vão ter mudanças incríveis no seu negócio. Mas o que vai mudar? Não dá para saber. O que dá para você fazer é, primeiro, estar atento às novas tecnologias. Não precisa virar engenheiro de robô, não precisa virar programador necessariamente. Se quiser virar, é bom, mas não precisa. Então, primeiro é isso: estar atento, acompanhando as notícias, lendo livros sobre tecnologias, sobre futurismo. E segundo, desenvolvendo as habilidades que vão fazer a diferença. Dentre elas, qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Criatividade, papai. Criatividade. Toda vez que tem coisas de. Eu vejo rankings de habilidades no futuro, criatividade sempre tá. Porque é a habilidade, a capacidade de realmente. A máquina, ela consegue criar, mas ela consegue criar baseada nos inputs que ela tem e de uma forma muito lógica. O nosso diferencial é a capacidade de viajar. De viajar. E o problema é que a gente nasce viajador, criança, e quando vira adulto, perde a capacidade de viajar. Vira robótico. A gente vira lógico. Vira um robô que repete padrões, que todo dia faz com que as decisões sejam parecidas, que não arrisca, que sempre repete do jeito que foi. E se a gente vira robô, a gente compete com os robôs. E aí não é legal. A gente não tem que competir com eles. A gente tem que estar sendo. Utilizando as habilidades intrinsecamente humanas como criatividade e usando os robôs como nossos parceiros para nos ajudar. Então, foi legal isso. Algumas coisas que ele falou, né? A gente vê. Ele falou que tem uma startup. E aí a gente. Aí, nem vou falar de carro autônomo, né? Isso aí, para mim, tá decidido. Decidido assim. A minha filha não vai precisar dirigir. A não ser que ela queira por um hobby, mas assim, a minha filha, quando completar 18 anos, ela não vai precisar dirigir. Acabou. Dirigir é para os softwares. Acabou. Empregos vão rolar nisso aí, vão, motoristas, né? Mas novas oportunidades vão surgir. O que é necessário é que haja requalificação. Eu vejo. O governo investe muito em educação de crianças, né? Como melhorar a situação nas escolas, o que é fundamental. Mas um desafio que eu gosto é também qualificar os adultos, retreinar os adultos para novas habilidades, como criatividade, que não foram desenvolvidas na escola, né? Eu estou falando isso porque lembrei de carro, porque ele falou uma coisa interessante que eu já tinha falado em algum lugar, de que os efeitos colaterais, né? Quando a gente pensa em carro dirigindo sozinho, a gente pensa só, os motoristas vão perder o trabalho. Tá. Sabe quem também vai ter consequências graves? As garagens, os estacionamentos. Quando o carro dirige sozinho, o carro, ele não precisa parar em garagem, ele está sempre rodando. Ele pode ser o meu carro. Eu acho que não vai ser o meu carro, acho que vai ser. Ninguém vai precisar ter carro, o carro vai ser um serviço. Mesmo que seja meu, depois que ele me deixa no trabalho, eu boto ele para rodar, para servir alguém e me dar o um dinheirinho. E aí tem uma startup que já está planejando visão de futuro. Como se parar para pensar, tem muito estacionamento nas cidades, muito. Normalmente em lugares nobres, estacionamentos. Tem o estacionamento dos prédios também embaixo. E tem uma startup já planejando como transformar os estacionamentos em fábricas de comida. Fábricas de comida dentro da cidade. É, reduzir a distância entre a fabricação de comidas e o local de consumo, né, que são as grandes metrópoles. Alguém perguntou para o Peter lá sobre a questão de vai faltar comida no mundo, hiperpopulação, blá blá blá, produção de comida. Sabe o que o Peter falou? Essa resposta foi foda. Foi. Ele falou assim: o que é comida? Comida, de forma bem zoom out, basicamente é transferência de energia do sol para o nosso corpo. Comida é basicamente transferência de energia do sol para o nosso corpo. De forma muito indireta. Por quê? O sol transfere energia para quê? Para as plantas, para a fotossíntese. As plantas viram alimento para a gente, viram alimento para os animais, que por sua vez viram alimentos para a gente. Aí ele perguntou, qual é a eficiência dessa transferência? Hoje em dia é baixa, tem muita oportunidade. Em outras palavras, ele quer dizer que os estudos, estudar a energia solar é mais do que estudar uma fonte energética barata, limpa, barata não, de graça, limpa, infinita, ilimitada e sustentável. Também tem a ver com o futuro dos alimentos. De forma indireta, claro, né? Mas tem a ver. Achei foda essa visão, né? Bem, ele falou uma parada que essa é a mais assustadora de todas. Peter falou que o Ray Kurzweil, que é o sócio dele na Singularity, ele acredita que, segundo os cálculos dele, e Ray Kurzweil é o maior futurista. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem é esse Ray Kurzweil? Qual é a viagem desse cara? Olha como esse cara... Olha isso aqui. Ray Kurzweil. É, 1965. Esse cara é o reitor da Singularity até hoje. Em 1965, Ray Kurzweil... First of all, if you tell the folks your name and the size of the curtain that's moving in. Oh, your name, my name's Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil. E aí, ó, isso aqui em 65, ó o que esse cara fez. Ele compôs uma música, é um programa de adivinhação. Ele compôs uma música, ele fez um computador em 65 para compor uma música. Agora, olha a viagem dele. A viagem dele é a seguinte, que... Não entendo isso muito bem, mas... Sort of some of this. Seu computador... Please write the music. Three little... Dá pra ver aqui, ó. Isso aqui é o computador à direita. Isso aqui são como se fosse dedos que vêm do computador. E o computador gera notas musicais e digita com esses dedos na máquina de escrever. E aí gerou a partitura, né, da música. E ele fez a música escrita pelo computador em 65. Ray Kurzweil foi o cara que inventou isso aqui, ó. O que ele inventou? Ele que inventou o... ele que inventou o teclado. Teclado. Ele que inventou isso aqui. Amigo, ele que inventou isso aqui. Tanto que a primeira marca do mundo foi Kurzweil. Ele que inventou o sintetizador de música, né? A música virou tecnologia. E ele foi o cara que inventou isso aqui. Ele também inventou isso aqui, que todo scanner hoje em dia tem, que é a capacidade do scanner de ler OCR, capacidade do scanner de ler um texto, uma imagem, um texto, transformar em texto, né? Enfim, é o Optical Character Recognition. Ele é o maior inventor e futuro. Ele é o maior inventor vivo. Ele é hoje em dia. Inventor e futurista. Pioneiro nos campos de reconhecimento de caracteres, síntese de voz, reconhecimento de fala e teclados eletrônicos. Esse é o cara que é o sócio de Peter na Singularity, lá na escola. E eu tô falando dele porque esse cara que fez previsões já inacreditáveis para o mundo. É o maior mandinar científico. Segundo ele, em 17 anos, a gente vai criar uma conexão do nosso cérebro com a nuvem, uma interface. O que isso significa? Se eu quiser agora saber qual foi o ano em que Ray Kurzweil criou o OCR, eu vou poder pensar, ao pensar nisso, eu automaticamente, o meu cérebro acessa a nuvem e pega essa informação. Barbie na caixa. Foda, né? Viagem. Ah, mas eu não sei se eu vou querer plugar o meu cérebro na nuvem. Cara, eu acho que eu vou querer. Eu acho que vai ser divertido. E assim, vai rolar uma group pressure pra você plugar, mas com certeza vai, talvez isso divida a humanidade. Talvez isso divida a humanidade entre as pessoas que vão querer plugar e as que não vão querer plugar. Quem vai querer entrar na Matrix, quem vai querer tomar a pílula vermelha ou a pílula azul, né? E o mais bizarro, quando eu fui na Singularity 2014, todos esses assuntos e o fato de isso não ser só viagem, isso ser pesquisas, isso ser estudos, isso ser ciência, me deixaram muito assustados. Claro, quem não fica? Eu, depois que eu tive minha filha, aí aumentou exponencialmente a minha preocupação, porque por 17 anos a minha filha vai ser uma adolescente. Daqui a 17 anos, vai ter 19, né? Enfim. Bem, basicamente foram essas coisas que rolou lá. 7h47 da nossa hora já. Uma coisa que ele falou, velho, o Peter falou, e aí não tem a ver com futurismo, tem a ver uma coisa que eu me conectei assim. A gente tinha lá o quê? Umas 30 pessoas, né? Uns 30 alunos da Singularity lá nesse jantarzinho. E ele falou uma coisa assim. E todos que passaram pela Singularity, seja no programa que eu fiz, que é o programa mais longo de 10 semanas, seja no executivo de uma semana. E ele falou assim, eu, conversando com vocês aqui no Brasil, me sinto mais conectado com vocês do que com a grande maioria dos americanos, das pessoas lá da minha cidade, no sentido de poder conversar sobre esses assuntos com vocês e vocês entenderem o que a gente está falando e a gente falar a mesma linguagem, porque esses assuntos todos, se você fala no contexto normal, as pessoas não entendem e tal, né? Quando ele falou isso, eu me conectei com meus alunos, com a galera que me acompanha, porque quando eu faço o que o Peter fez, sem querer comparações, mas comparando, o que o Peter fez ontem foi um Radioco Filhote. E o Radioco Filhote é um encontro que eu faço com os alunos da minha escola. Ele fez os encontros com os alunos da escola dele. Encontros informais, happy hour, 3-4 horas. Tomo uns drinks, come as besteiras. Ele falou um pouquinho, rolou as perguntas, trocou as ideias. Foi isso. E eu comecei a fazer o Radioco Filhote. Até agora rolou Recife, Brasília, São Paulo e Fortaleza. Vai rolar Porto Alegre. Esse ano quer fazer ainda Rio, BH. É basicamente isso. E, de fato, eu me sinto mais conectado com aquela galera. Aquele momento com aquela galera ali. O de Brasília foram 60 pessoas. Alunos, todos alunos do curso. Eu me sinto mais conectado com eles do que com a grande maioria dos meus amigos do Recife. Não todos, mas muitos amigos meus do Recife. Quando eu vou para Recife, eu me sinto desconectado de não poder falar muito nesses assuntos, porque, sabe, enfim, quando ele falou isso, eu me conectei com o pensamento dele. Bem, rolou uma pergunta sobre crianças, mas aí eu falo amanhã o que ele respondeu. Eu tenho um vídeo gravado, ele respondendo sobre crianças. Fiquei arrepiado. As respostas que ele deu sobre a visão dele para os filhos dele, extremamente conectada. Na Singularity, a gente em nenhum momento falou muito sobre educação de crianças, pai para filho. Falou-se muito sobre modelo escolar, educação em larga escala, educação em regiões para crianças em regiões remotas, mas nunca falou muito sobre pai para filho. O Peter tendo dois filhos de 6 anos, são gêmeos, né? Dois filhos de 6 anos. Ou então adotou. E a resposta que ele deu, suspense, eu comento amanhã. Eu vou tentar botar a legenda no vídeo que ele respondeu. Foi uma pergunta que outra pessoa fez. Eu fiz uma pergunta para ele sobre o ritual da manhã dele. Também foi massa a resposta que ele deu. Qual é o ritual? Todo mundo perguntando de futurismo, futuro, tecnologia, robótica. E aí pediram lá para fazer uma pergunta que provavelmente o Peter nunca ouviu. E eu tentei essa, dizer, conta aí como é a primeira hora do teu dia. E ele contou, me arrepiei também da conexão. Enfim, eu vou tentar botar a legenda nesses dois vídeos e postar, ou então amanhã eu comento aqui. Beleza? Galera, é nóis. Deixa eu ver, já deu nossa hora aqui. Deixa eu ver só os comentários aqui. 10 filhos, ao pedalar gerar energia, ótimo, tomar café, Rádio Orque Pereira, que triste. Todos querem ser servidos e se movimentar. Vamos ter pessoas gordas no futuro? Eu acho que não, Camila. Eu acho que a tecnologia pode ajudar na evolução dos alimentos. Eu acho que o carro não emagrece ninguém. Então, assim, os carros serem dirigidos não por a gente, na verdade, evita acidentes, evita mortes, reduz trânsito, acaba com a indústria da multa. Tem vários benefícios e a opção de pedalar é sempre uma opção de cada um. Assustador, essa série é foda, sua filha já vai estar namorando, Preocupar com iluminação noturna nas ruas, louco por carros manuais, sim, claro. O papo de hoje tá massa, fica mais 20 minutos. Tua filha para abafar Mary Curie. 2013, planta que brilha no escuro. Conheci os caras que fizeram essa planta. Fui ver essa planta, Isaac, lá no Vale do Silício. Conheci os caras que fizeram essa planta. Napoleon Hill, ele fala sobre isso. Propagação do pensamento pelo éter. Foi mesmo, velho. Porra, foda isso aí. Bem Black Mirror, sim. Lembrando, pessoal, que essa série de Black Mirror, Westworld, puta viagem, né? Puta loucura. Sabe qual é a inspiração deles? É ler isso aqui. A inspiração deles é ler esse livro. Eita, porra, peraí. Esses caras que fazem. Esses caras, pessoal, que fazem esses séries que a gente vê de futuro, Black Mirror, puta viagem, ai, isso é ficção. Esse papo aí é papo muito de série, tá vendo muita série. Cara, não é. Quando a gente fala sobre isso, não é porque a gente tá vendo muita série. É porque os roteiristas dessas séries estão lendo muito Ray Kurzweil e Peter Diamandis. É o contrário. Não é Hollywood que faz as coisas, que viaja nessas coisas. Hollywood bebe da fonte. Olha o que Hollywood. Hollywood lê isso aqui, ó. Ray Kurzweil. Quando humanos transcendem a biologia. Ele lê isso aqui. Hollywood lê livro de futurismo. This idea must die. A palavra é futuro. Indústrias do futuro. Futuro não é mais o mesmo. Bem-vindo ao futuro. O que nós deveríamos estar nos preocupando? Passare al futuro, Santiago, que também fez Singularity também, enfim. E muito mais coisas aí. Eu levei para dar para Peter um livro e esqueci. Um livro de futuro que eu fiquei pensando, porra, qual será um livro de futuro que eu acho que Peter não tem? E aí, esse livro aqui é do cara do MIT, do caralho. Eu ia dar um livro já arriscado, mas foda-se. How to Survive Our Faster Future, Whiplash. É um livro que eu já li uma parte do livro, tava tão arriscado, mas eu ia valorizar, né? A gente, em vez de dizer, não vou dar não, porque não tá arriscado, eu vou dizer, Peter, esse é um livro especial, é um livro único, que tem os meus riscados, eu esqueci de dar, ficou na bolsa. Enfim, esse é um assunto que a gente não tem que ficar preocupado, mas não assustado. Tem que ficar atento, mas não assustado. Tem que começar a olhar para as tecnologias, ver o que elas estão fazendo, se interessar mais por esse assunto, acompanhar blogs, revistas sobre isso, passar na banca, ver uma revista, opa, quero passar a direcionar o olhar para se interessar por isso, um livro sobre isso, ler uma abundância para começar, acho que vale a pena, e pensar em desenvolver as tecnologias. Cara, é olhar para tudo que você faz. O que é que meus trabalhos hoje, o que é que eu faço hoje? Tudo que eu faço hoje cada atividade minha, um software, um robô. Quando eu falo robô, não pensem apenas num robô humanoide com dois braços. Um robô é, acho que eu dei um exemplo, a catraca do shopping que abre assim a cancela, é um robô aquilo ali. Né? É, robô entendo até para um robô software. O Siri é um robô. Não tem que ter uma forma física de lata para ser robô. Não tem que ser Robocop. O Siri é um robô. É uma inteligência artificial. Né? Então, para sempre para pensar, das suas atividades, quais são repetitivas, padronizadas, lineares e que facilmente um software poderia fazer. Porque o que eu estou fazendo agora aqui é difícil para o software fazer. Opinar, compartilhar conhecimento, pensar, né, criar uma palestra, criar um storytelling, não é impossível, mas é mais difícil. É o último degree da evolução da inteligência artificial. Né? Então, para para pensar muito e o quanto você, no seu dia a dia, na sua vida, utiliza habilidades intrinsecamente humanas, como, por exemplo, criatividade, capacidade de imaginar, de criar soluções, de não apenas repetir as soluções padrões, e sim criar novos padrões, né? Porque isso é o que diferencia. Bem, hoje passamos pra caralho do tempo aqui. Perder preconceito de tecnologia. Será que vamos ter robôs para servir comidas na boca? Se quiser, sim. Eu acho que idosos que precisem disso, sim. Voltei, Camila. Melhor do que não ter pessoas para fazer isso. Como eu falei na outra live aqui, o Japão. Está faltando neto no Japão, filho, para cuidar dos idosos. E entre o idoso morrer por não conseguir se autoalimentar e ter um robô ajudando ele a se alimentar, eu prefiro a opção de ter um robô ajudando ele a se alimentar. Um elevador robô. Claro, um elevador robô, perfeito. Combinação dos dados. Biografia que recomendas. Cara, eu não vou dizer muitas, sabe? Pra mim, eu diria, ó. É o seguinte, ó. Começa no Abundância. Esse é um livro que já tem 3 ou 4 anos, mas que ainda vale a pena ler. Vale a pena ler, tá? Depois do Abundância, um livro brasileiro, foda, hein? Cara, eu recomendaria o Vai Lá e Faz, que é o Thiago. Não é um livro de futurismo, mas é um livro de um futurista, Thiago. Eu acho que ele é o maior futurista do Brasil hoje em dia. Fez Singularity também, Thiago da Perestroika. E ele é um livro que fala um pouco sobre futuro. Um pouco não, pra caralho fala. Não é sobre isso. É misturado futurismo com empreendedorismo, compreender na era digital. Recomendo demais esse livro aqui. Então, é isso. Não vou dar 10 livros, porque não adianta dar 10. Se você leu esses dois... Ah, diz outros ali os dois. Meu amigo, você lê esses dois, agora você vai lá e faz. Para de ler. Para de ler e começa a colocar em prática. Inevitável, vamos ter que mergulhar nisso, Rafael Jordão. Rafael, eu sei que você é um cara que... fala muito sobre, eu chamo de inteligência intrapessoal, autoconhecimento, né, Rafael, e tal. E o que você faz, eu acho que também é uma das habilidades que vai diferenciar. Na minha série, Habilidades do Futuro, no segundo episódio, que vai ao ar domingo, eu vou gravar hoje à noite, eu falo muito sobre isso. O filme Transcendence é totalmente sobre isso. Hollywood precisa ler The Best That Money Can't Buy. Não conheço esse aí, não. Se hoje está viajando, imagina em 70, assistir Westworld, Lei do Triunfo, tamo junto, gratidão, é nóis, excelente dia, bom demais esse papo, valeu. Trabalho de máquina serão para as máquinas, vamos trabalhar menos, perfeito, Gustavo, vamos trabalhar menos. Tá passando muito rápido, me amar primeiro, depois amar o próximo. Cheguei, Paulo, turma de carnaval na hora, hoje foi foda, galera, hoje estendemos. Mas foi legal, me empolguei aqui. É isso aí. Valeu, galera. Mais tarde, ó. Entra aqui no Habilidades. Todo mundo acho que me acompanha por e-mail, né? Eu vou mandar por e-mail o link direitinho. O habilidades.keeplearningschool vai ser a nova versão da minha série. Eu regravei. Não tem... Para quem já assistiu, não tem muita coisa nova. Mas vale a pena pelo novo impacto, por... A cada momento da vida que a gente recebe um conteúdo interessante, a gente absorve. É tipo um livro que você lê de novo depois de um tempo e você, caralho, eu não tinha visto isso, né? Eu falo com meus amigos, com meus alunos fazerem o curso de novo. Fazerem o curso de novo depois do tempo, porque, meu amor, linda, dá um oi pro pessoal. Estendeu um pouco a live aqui hoje. Dá um oi pro pessoal. Oi! Galera, vou lá. Ficar com a minha mulher, me animei um pouquinho. É nóis. Cheiro!